estamos ready, ya lo sabes que no hay marcha atrás. Esta noche vamos, baby, pa' gozar. Si le das, si le das, si le das. Cuatro botellas, cubata le da. Toda la noche no vamos a parar. Estamos calientes, sube la mano pa' arriba, pa' arriba. Y si se me pega, no hay duda. Esto sí que es pura locura. Vamos, súbete la mano pa' arriba, pa' arriba. Un, dos, tres, esta fiesta va a prender. Oye, ¿cómo te llamas, mamacita? Ven, ven, ven, chupitito, ven. La peña le está duro, vamos pa' bailar. Rompe la bocina y dale, dale sin parar. Que la noche está dura y vamos pa' gozar. La mano pa' arriba y dale, dale sin parar. Mamacitas la rompen aquí en la discoteca. Limón, sal y tequila, chupito pa' bailar. La peña está de fiesta, arde la discoteca. La que se va a liar. Sabe ya como la peña se lo monta. Dale duro que te rimo pa' que rompa. Sabe ya como la peña se lo monta. Dale duro que te rimo pa' que rompa. Y si se me pega, no hay duda. Esto sí que es pura locura. Vamos, súbete la mano pa' arriba, pa' arriba. Un, dos, tres, esta fiesta va a prender. One, two, three, move your body, feel the heat. ¡Sí! Senti que me querias. Tudo vale a pena quando o amor é assim.

Mãe, te escrevo uma carta de um lugar onde poucos entrarão, onde tu vais viver para sempre. Eu te escrevo do meu coração. Mãe, eu lembro dos teus braços, de um abrigo onde eu posso errar. Acompanhas cada dia e a cada passo. Se eu cair, tu vais me levantar. Eu lembro-me de cada história que contavas para me ver vencer. Hoje sabes, mamá, eu sou um homem, mas o medo é sempre te perder. Oh mamá, oh mamá, oh mamá, não penses a mais. Oh mamá, oh mamá, oh mamá, não penses a mais. Tempo passa, tudo muda. Da velha casa nada ficou. E na rua já não encontro meus amigos, nem os cantos onde a gente brincou. Hoje eu sei, aprendi, já não volta o que o tempo levou. Então antes que seja tarde quero dizer-te obrigado por eu ser quem eu sou. Eu lembro-me de cada história que contavas para me ver vencer. Hoje sabes, mamá, eu sou um homem, mas o medo é sempre te perder. Oh mamá, oh mamá, oh mamá, não me deixes a mais. Oh mamá, oh mamá, oh mamá, não me deixes a mais. Sur Arc-en-Ciel Orléans. Je vous jure qu'on s'est tout dit sans se parler. Une blessure, oui, mais comment s'en séparer? Y'a des regards qui ne durent qu'une seconde, mais font l'effet d'une bombe. Et cette fille m'a touché, ouais. En pleine tête, elle est rentrée dans mon esprit. Je regrette à chaque instant où je respire. Y'a des sourires qui vous tentent, qui vous tuent. Je l'ai laissé partir et depuis je suis perdu. Je ne sais même pas comment on s'appelle. Chaque fois que j'ai froid, je repense à elle. Et elle ne faisait que passer, viendra pour me délivrer. Car moi dans son cœur, je suis prisonnier. En espérant tu m'entendras. Oh ah, Lucia, Lucia. Je m'invente une vie avec toi. Oh ah, Lucia, Lucia. Dans ses yeux, j'ai vu qu'elle voulait s'en aller. Je m'en veux. Comme j'aurais dû l'attraper. Y'a des parfums qu'on oublie à jamais. Le plus puissant d'entre eux, c'est celui des regrets. Ouais. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Chaque fois que j'ai froid, je repense à elle. n'est que passé. Viendra-t-elle me délivrer? Car dans son cœur, je suis prisonnier. Vamos ouvir os Irmãos Verdade. Os Irmãos Verdade, este grupo que vai cá estar connosco no 5 de novembro, na Sala de Montição em Saint Jean Blanc, com o Capa Negra. Marquem esta data, vai ser um bom espetáculo. E justamente esta música vai especialmente para um senhor que me veio me ligar, um grande amigo da rádio, para ele e para a neta, que, pelo que nós temos, e temos a certeza, que deve ser a nossa aderente mais nova. Um beijinho muito grande para ela, um forte abraço para você e obrigada pela chamada. São chamadas assim deste género que enche o nosso coração cheio de alegria. Muito obrigada. E vamos ouvir os Irmãos Verdade, Isabela, e depois vamos ouvir Yolanda. Yeah. Señorita, quero assim mais baixo quando a sua cama. Eu não resisto, nem nada sai a puta com o cabelo ao vento, até a nota clavar. Vem comigo, vai lá. Não aguento mais ver ela passar, morena bonita, vem comigo ficar. Esse olhar, andar provocante, não quero saber, vou atrás dela. Está caliente, está andada com tudo, ouvindo a festa, nem o dia. Anda bem pra cá, andada com tudo, ouvindo a festa, está muito gira. Palavras a dama não comparas. Um querido só pra mim. Menina, viu uma dama assim? Esta festa tá bonita. Quem está nem aderida? Se quer ver o que é bom, DJ, põe o som. O pipo está louco. Os olhos em ti. Ela mexe esse corpo, menina, que eu nunca vi. És dona da festa, és dona de mim. A festa se não acaba, a festa se não tem fim. Já caliente está, amada com tudo, ouvir a festa, ninguém me tira. Anda, vem pra cá, amada com tudo, ouvir a festa, está muito gira. Menino sonhador. quem ser cantor. A guitarra como companhia, fazer feliz um coração sonhador. Já sofri por ter perdido batalhas, mas nunca desisti de ser cantor. A música como bagagem me leva a ser um sonhador. Hoje já não vivo sem razão, vou alimentando essa paixão que deu sentido ao meu viver. Menino sonhador, hoje sou quem sou, e se cheguei onde estou, é porque tenho fé de vencer. Menino sonhador, estás a provocar. Esta mulher é um perigo, e te camelo, sabes disso. Mas eu sou como tu, só me quero divertir. E quero bailar, contigo. Quero bailar, quero bailar contigo uma vez mais. E não há, não há, não há como a gente já não há. Não há, não há, não há como a gente já não há. Não há, não há, não há como a gente já não há. Não há, não há, não há como a gente já não há. Que mulher engana que não para de dançar.

gostava de olhar para ti e dizer-te que és uma luz que me acende a noite no dia do dia e seduz. Eu gostava de ser como tu, não ter asas e poder voar, ter o céu como fundo, ir ao fim do mundo e voltar. Eu não sei o que me aconteceu, foi feitiço que é que me deu para gostar tanto assim de alguém. Eu gostava que olhasses para mim e sentisses que sou o teu mar. Mergulhasses sem medo, olhar um segredo só para eu te abraçar. Eu não sei o que aconteceu, foi feitiço que é que me deu. Não gostar tanto assim de alguém como tu.

pronto, lá se foram estas 2 horas de música. Espero que foi ao vosso gosto. E não se esqueçam, no 5 de novembro vai haver os Irmãos Verdade, um baile organizado pela Rádio Arc-en-Ciel com o Capa Negra e Irmãos Verdade. Boa continuação para vocês, desejo uma ótima noite, um ótimo tipo para quem vai para a mesa. Digo-vos até para a semana e vou deixá-los na companhia do Giuliano, que hoje cá está para também animar uma boa noitada bem à espanhola. Um beijo e um abraço para vocês todos e até para a semana. Fiquei danado, por mim já está tudo acabado. Ainda aguardei o teu regresso. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, desesperei com insucesso. Agora só a Deus eu peço. La la la la la, la la la la la. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, la la la la. Tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau. Mas não me encontras, procura algures. Já não estou cá, não me censures. Tchau, tchau, tchau, fiques sozinha. Deus assim quis, porque quem pode ser feliz. La la la la la, la la la la la. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. La la la la la, la la la la la. Sempre tudo que fiz. Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Ficas sozinha, Deus assim diz. O que pode ser feliz. Ficas sozinha, Deus assim diz. O que pode ser feliz. O que pode ser feliz. O que pode ser feliz.